De novo você me pergunta como foi gostar de mim, se eu sou um cara nada a ver com você. Eu não tenho culpa se seu corpo adora o meu colchão. Faz amor porque quer, não por obrigação. Sou sua única opção entre o juiz e a razão. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. E agora como é que para? Não para. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. Agora como é que para? Não para. Olha meu parceiro Henrique Mito, minha amiga Alex Cachaça, toca nós aí, rapá. Master Calçado. Eu não tenho culpa se seu corpo adora meu colchão. Faz amor porque quer, não por obrigação. Sou sua única opção entre o juiz e a razão. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca. Agora como é que para? Não para. Eu não pedi pra me amar, eu não pedi pra trazer roupa pra minha casa. Ai, ai, ai, não insisti pra me beijar na boca.